Fecheiro 44, página 377, capítulo 21. Jundalar e Ayla voltaram a correr para a caverna, seguindo Lobo. A alguma distância avistaram várias pessoas diante do refúgio, no prado onde pastavam os cavalos. E já mais perto viram uma cena que poderia ser engraçada, se não fosse tão aterradora. Jonaila encontrava-se frente a Grey, com os braços estendidos, como se para proteger a jovem égua, enfrentando seis ou sete homens armados com lanças. Winnie e Racer, atrás delas, observavam os homens. O que estão a fazer? Gritou Ayla, deitando mão à funda, porque não levava o atirador de lanças. O que fazemos? Caçamos cavalos? Respondeu um dos homens. Notou o estranho sotaque de Ayla e acrescentou: Quem quer saber? Sou Ayla, da nona caverna dos Landoni, disse ela. E vocês não vão caçar estes cavalos. Não percebem que são cavalos especiais? E o que têm de especial? Parecem-me cavalos normais. Abre os olhos e vê, interveio Jondalar. Quantas vezes viste um cavalo que fica quieto atrás de uma menina? Por que achas que não fogem? Porque devem ser palermas. Suspeito que o único palerma aqui és tu, e nem sequer entendes o que vês. Retorquiu Jondalar, enfurecido pela insolência do jovem, que parecia falar em nome do grupo. Lançou um penetrante assobio com vários tons. Os caçadores viram que o corcel se voltava para o homem alto e loiro e que troteava na sua direção. Jondalar ficou parado frente a Racer e armou o atirador de lanças, embora não o apontasse aos homens. Ayla posicionou-se entre a filha e o grupo. Indicou a Lobo que ficasse a seu lado e que protegesse os cavalos. O Lobo mostrou os dentes e rosnou aos homens, que começaram a recuar. Ayla pegou em Jonaila e colocou-a no lombo de Grey. Depois agarrou a crina eriçada do Ini e montou de um salto. A cada movimento os caçadores reagiam com crescente surpresa. Como fizeste isso? Indagou o rapaz. Eu disse-te que eram cavalos especiais, repetiu Ayla. És uma Zelandoni? É acólita da Zelandoni, que é a primeira entre aqueles que servem a Grande Mãe Terra, que não tardará a chegar, declarou Jundalar. Aquela que é a primeira está aqui? Sim, respondeu Jundalar. E mirou os homens mais atentamente. Eram todos jovens, recém-iniciados na virilidade e instalados num alojamento afastado de uma reunião de verão, talvez a que se realizava perto da caverna sagrada, que visitariam em seguida. Não estão um bocadinho longe do alojamento da reunião de verão? Perguntou. Como sabes isso? Indagou o jovem. Não nos conheces, mas não é difícil de adivinhar. É a época das reuniões de verão. Vocês estão na idade em que os jovens deixam o acampamento das mães e ficam nos alojamentos afastados. E para mostrar que são independentes, decidiram ir caçar. Mas não têm tido muita sorte, não é? E agora têm fome. Como sabes? Também és de Landoni? Inquiriu o jovem. Foi só um palpite, disse Jondalar. E reparou que a primeira chegava, seguida do resto do grupo. Aqui era a primeira. Sabia caminhar depressa, quando era necessário. E sabia que se o lobo procurar a Ayla, era porque algo de errado se passava. Interpretou rapidamente o sucedido. Rapazes com lanças, demasiado jovens. O lobo em posição defensiva à frente dos cavalos, com a menina e a mãe montadas nas éguas e sem nenhum dos arreios que costumavam usar. Uma funda na mão de Ayla, Jondalar com o atirador de lanças armado, frente ao garanhão. Teria Jonaila enviado o lobo para buscar a sua mãe, enquanto ela tentava proteger os cavalos de uns aspirantes a caçadores? Há algum problema? Perguntou a Donnie. Os jovens reconheceram-na, apesar de nunca a terem visto. Tinham escutado descrições da primeira e entendiam o significado das tatuagens na cara, dos colares e das roupas que vestia. Já não, Mas estes homens tinham a intenção de caçar os nossos cavalos, até que Jonai os impediu, explicou Jondalar contendo um sorriso. É uma menina valente, cogitou Adonie, ao ver confirmada a sua avaliação inicial. Sois da sétima caverna dos Zlandoni das Terras do Sul? Perguntou a primeira aos jovens. A sétima caverna, a que tinham previsto visitar em seguida, era a mais importante dessa zona. Sim, Zlandoni, que és a primeira, respondeu o jovem porta-voz, embora num tom mais respeitoso. Entretanto, chegou também o jovem Zlandoni da caverna local, com a maioria dos demais visitantes. Detiveram-se para ver como reagia a poderosa mulher aos jovens que haviam ameaçado os cavalos. A primeira virou-se para os caçadores da caverna local. Parece que agora há mais 7 bocas para alimentar. Isso reduzirá consideravelmente as provisões. Creio que teremos de ficar mais alguns dias, até que possa ser organizada uma expedição de caça. Felizmente, contareis com ajuda. Temos vários caçadores experientes no nosso grupo. E com a devida orientação, até estes jovens serão capazes de caçar algo. Não tenho dúvidas de que estarão mais do que dispostos a ajudar, dadas as circunstâncias, declarou. E lançou um olhar severo ao jovem, que parecia falar em nome do grupo. Sim, claro, concordou ele, estávamos precisamente a caçar, mas não muito bem, salientou alguém entre os que observavam. Alguns dos jovens enrubesceram e desviaram o olhar. Alguém viu uma manada recentemente? Perguntou Jondalar, dirigindo a pergunta aos caçadores da caverna. Temo que teremos de caçar mais do que um animal. Não, mas nesta estação passam por aqui cervos nas suas rotas migratórias, principalmente as fêmeas com as crias. Alguém podia ir explorar, mas isso levaria vários dias, informou um dos caçadores da caverna. De que direção viriam? Indagou Jondalar. Posso ir esta tarde com o Racer. Ele anda mais depressa do que qualquer um de nós. Se encontrar alguma coisa, posso voltar lá com Ayla e tentar atraí-los até aqui. O lobo também pode ajudar. Podem fazer isso? Gaguejou o jovem. Já te disse que os cavalos são especiais, respondeu Jondalar. A carne de cervo ficou toda a noite estendida sobre um varal de corda, disposto em cima de umas brasas fumegantes. Enquanto Ayla aguardava no seu recipiente de couro, lamentou não ter tido mais tempo para a secar, mas já tinham ficado mais 2 dias do que o previsto. O grupo, que se formara para a viagem da Donnie, voltou a aumentar, já que os 7 jovens iriam com eles. Ayla também convencera Dulana a acompanhá-los e a apreciar parte da reunião de verão. Esta sentia falta do companheiro e dos filhos e queria vê-los, embora ainda a preocupassem as cicatrizes das mãos e da cara. A meio da manhã do dia da partida, quando o calor começava a apertar, Ayla sentiu um delicioso aroma. Morangos. Devemos estar a atravessar um morangal, pensou. Não foi a única que sentiu a presença dessa fruta, a preferida de muita gente, e todos se alegraram ao fazerem uma paragem para prepararem uma infusão e encherem algumas cestas com aquelas pequenas bagas de um vermelho intenso. Jonaila nem se preocupou em levar uma cesta, metia-os diretamente na boca. Ayla sorriu e depois olhou para Jondalar, que colhia morangos ao lado dela. Quando acabaram de encher a segunda cesta de morangos, Ayla reparou noutras plantas que cresciam por ali e que podiam acrescentar-se à refeição dessa noite, e pediu a Melana e Dulana que a ajudassem a apanhar umas quantas. Todos apreciaram a refeição dessa noite. Geralmente, na primavera, escasseavam os alimentos. Encontravam apenas umas quantas verduras, um ou outro broto novo, e por isso agradeciam a variedade e abundância de plantas comestíveis que o verão trazia. No segundo dia, pouco depois de terem começado a andar, encontraram algumas dificuldades. O rio que seguiam tornara-se mais largo e as margens estavam cada vez mais encharcadas e cobertas de vegetação, pelo que não era fácil caminhar perto da água. A manhã já ia a meio e levava um bom tempo a subir a inclinada ladeira de um monte. Por fim, chegaram ao cimo da colina e contemplaram o vale. Montes altos circundavam uma franja larga de terra plana, dominada por uma proeminência de ladeiras escarpadas, com vista para a confluência de três rios. Mesmo à frente deles, num plano entre dois dos rios, viam-se inúmeros refúgios, alojamentos e tendas de verão. Tinham chegado ao acampamento da reunião de verão dos Zlandoni, que viviam nas terras do sul do Grande Rio, no território da Sétima Caverna. Um dos vigias entrou a correr no alojamento da Zelandónia. Esperem até ver o que vem aí, despejou. O quê? Quis saber o Zelandóni da Sétima Caverna. Pessoas, mas não é tudo. Mas já aqui estão todas as cavernas, argumentou outro Zelandóni. Então só podem ser visitas, concluiu o sétimo. Esperávamos visitas este ano, indagou o Zelandóni mais velho, da quarta caverna dos Zelandóni das Terras do Sul, enquanto se levantavam e se dirigiam para a saída. Não, mas com as visitas, já se sabe, disse o sétimo. Quando os Zelandóni saíram, a primeira coisa que viram aproximar-se não foi o grupo de pessoas, mas sim os três cavalos que arrastavam uma espécie de veículos. Em dois deles iam montadas pessoas, um homem e uma menina. Uma mulher caminhava diante de um cavalo e, quando se aproximaram, algo que se movia junto à mulher assumiu a forma de lobo. De imediato, o sétimo recordou as histórias contadas por algumas pessoas que haviam parado ali. Falavam de uma forasteira com uns cavalos e um lobo. Se não estou enganado, disse o homem alto, barbudo e de cabelo castanho, levantando a voz o suficiente para que os demais de Zelandónia o ouvissem. Visita-nos a primeira entre aqueles que servem a Grande Mãe Terra e a sua acólita. Dirigindo-se a um acólito que tinha ao lado, pediu: reúne o máximo de líderes possível e trá-los aqui. O jovem saiu a correr. Ouvi dizer que era uma mulher corpulenta e imponente, mas para uma mulher assim seria uma viagem demasiado longa, comentou uma Zelandóni um pouco gorducha. Já veremos, respondeu o sétimo. Como o local mais sagrado dessa região se situava perto da Sétima Caverna, geralmente, embora nem sempre, reconhecia-se o Zelandóni da Sétima como chefe da Zelandónia local. Juntara-se mais gente e os líderes das diversas cavernas começaram a chegar. Apareceu a líder da Sétima, que se deteve ao lado do Zelandóni. Têm bons vigias, cogitou a primeira, quando se aproximaram de um amplo alojamento que imaginou fosse para os Zelandónia. Pareciam ter reunido um comitê de recepção numeroso. Ayla ordenou a Winnie que parasse, e quando a primeira se assegurou de que não haveria sacudidelas de último minuto, pôs-se pé e, com agilidade e elegância, apiou-se do outro lado. Por isso pode viajar para tão longe, pensou a Zelandóni mais rechonchuda. Os Zelandónia, os líderes e os visitantes trocaram saudações formais e identificaram-se. Os líderes das cavernas às quais pertenciam os jovens caçadores também se alegraram de os ver. Dulana! Gritou uma voz. Mãe, vieste! Exclamaram em coro duas vozes infantis e felizes. Planearam de imediato uma grande celebração para dar as boas-vindas aos visitantes e à primeira. E quando se soube que desejavam visitar o local sagrado, o Zelandóni da Sétima começou de imediato a organizar tudo. O banquete prolongou-se até ao início da noite, mas Ayla estava cansada E assim que viu organizada a visita ao lugar sagrado, retirou-se discretamente para a sua tenda de viagem com Jonaila e Lobo. Jondalar conheceu outro talhador de sílex e embrenhou-se numa conversa sobre as virtudes do sílex de diferentes lugares. Disse a Ayla que não tardaria a juntar-se a ela, mas quando entrou na tenda, Ayla e Jonaila dormiam profundamente. Nessa noite, a primeira ficou no alojamento dos Zelandónia. Também tinham convidado Ayla, e embora ela soubesse que a sua Zelandóni teria gostado que ela se relacionasse mais com os restantes Donies, preferiu ficar com a sua família, e a primeira não insistiu. Os que desejavam ver a caverna pintada partiram logo de manhã. O grupo era composto pela primeira, Jonocol, Ayla, Jondalar e Willamar. Vários Zelandónia presentes na reunião de verão também queriam voltar a ver o local, para mais guiados pelo sétimo, que conhecia aquele lugar melhor do que ninguém. Havia na região 10 cavernas satélite, cada uma com a sua própria caverna pintada como local sagrado complementar da mais importante, a que se situava nas imediações da sétima caverna, mas em comparação, a maioria das pinturas e gravuras dessas outras cavernas era rudimentar. A quarta caverna dos Zelandóni das Terras do Sul, que tinham visitado, era uma das melhores. O grupo começou a subir pela escarpada do monte que haviam visto ao avistarem o vale pela primeira vez. É conhecido como o Monte do Melro, explicou o sétimo. Às vezes chamam-lhe Monte do Melro Pescador. Há sempre quem pergunte porquê, mas não sei. Finalmente chegaram a uma abertura na parede de pedra calcária, a uma altura considerável por cima do vale. A entrada não era nada de excepcional, e se o caminho não tivesse conduzido até ali, dificilmente a teriam visto. A boca da caverna, relativamente alta, permitia entrar sem ter de se agachar, e tinha uma largura equivalente a duas ou três pessoas. Porém, devido a um grande arbusto que crescia à frente, teria sido difícil encontrá-la, se não soubessem exatamente onde procurar. Um acólito afastou uma pequena pilha de escombros que tinham caído e estavam junto à entrada. Ayla demonstrou a sua habilidade para fazer fogo e depois prometeu ensinar ao sétimo como se fazia. Em seguida, acenderam as candeias e as tochas. O Zelandóni da sétima caverna das Terras do Sul entrou à frente, seguido pela primeira, depois Jonocol, Ayla, Jondalar e Willamar. Atrás deles entraram os Zelandóni locais que queriam acompanhá-los, incluindo um par de acólitos. Eram 12 ao todo. Na entrada havia um corredor que obrigava a virar à direita ou à esquerda. Optaram pelo caminho da direita e um pouco mais à frente o corredor bifurcou-se em dois túneis. Entraram numa sala que tinha um bloco de pedra no centro, com uma passagem estreita a um lado e outra mais larga do lado oposto. Podíamos ir por qualquer dos lados, que acabaríamos no mesmo sítio, frente a uma pilha de rochas ao fundo, sem mais saída que o sítio por onde entramos. Mas há coisas interessantes para ver, explicou o sétimo. Tomaram o corredor da direita, o mais estreito, e encontraram os pequenos pontos vermelhos na parede da direita. Havia outros na parede da esquerda. E um pouco mais à frente, pararam a contemplar um cavalo pintado e mais pontos. Ali perto estava um leão com uma cauda fantástica, ao lado, mas enroscado sobre o lombo. Ayla perguntou-se se o autor teria por acaso visto um leão com a cauda partida, que havia soldado de uma maneira estranha. Uns passos mais à frente, chegaram a um painel na parede da direita, que o sétimo descreveu como um cervo. Ao ver o desenho, Ayla pensou que parecia mais um megacero fêmea e recordou que haviam visto o cervo gigante na caverna sagrada próxima da quarta caverna das Terras do Sul. À esquerda, mesmo em frente, viu dois grandes pontos vermelhos. Havia mais pontos daqueles na parede, depois do cervo, e no teto, abobadado, também se viam várias fileiras de pontos grandes. Ayla estava curiosa, mas temia fazer perguntas. Por fim, lá se atreveu. Sabes o que representam? O homem alto, da cerrada barba castanha, sorriu para a atraente acólita. Não significam o mesmo para todos, mas eu, quando estou no estado de espírito certo, tenho a impressão de que guiam para outro mundo e, mais importante, mostram o caminho de volta. Ela anuiu e depois sorriu. Percorreram alguma distância por um túnel largo, permanecendo perto da parede da direita. Só quando chegaram a uma abertura desse lado, viram mais sinais. No teto baixo e abobadado do corredor, havia quatro impressões vermelhas de mãos em negativo, um pouco esborratadas, três pontos vermelhos e umas marcas negras. Em frente da abertura, viram uma série de 11 pontos negros grandes e duas impressões de mãos em negativo, que se faziam apoiando a mão na parede e borrifando tinta vermelha por cima e em redor. Ao retirar-se a mão, ficava uma impressão em negativo, rodeada de vermelho. O sétimo virou à direita e entrou pela abertura do corredor abobadado. Onde a superfície era relativamente mais dura, havia mais signos e pontos pintados a vermelho e negro. Mas, excetuando pelos megaceros, Ayla teve a sensação de que a sala estava repleta de marcas desorganizadas. Começava a perceber que ninguém sabia o que significavam todos os elementos das cavernas pintadas. O mais provável era ninguém saber, para além do seu autor, e quiçá nem sequer ele. Se algo pintado nas paredes de uma caverna inspirava algum sentimento, esse sentimento era o próprio significado. Podia depender do estado de alma, que era variável, ou de quão receptiva uma pessoa estivesse. As cavernas eram lugares sagrados, mas ela começava a pensar que o seu caráter sagrado era pessoal e individual. Talvez fosse essa a sua lição naquela viagem. Quando abandonaram a pequena sala, o sétimo atravessou o corredor pelo qual haviam ido até ali e aproximou-se da parede da esquerda. Nesse ponto, o túnel virava para a esquerda e avançaram junto à parede durante um pedaço. Depois, o sétimo levantou a candeia, iluminando um painel com animais pintados a negro. Eram muitos e estavam sobrepostos. Ayla viu primeiro os mamutes, muitos, e depois os cavalos, os bisontes e os auroques. Um dos mamutes aparecia coberto de marcas negras. O sétimo não fez o menor comentário, limitando-se a permanecer ali o tempo suficiente para que todos vissem o que desejavam. Quando percebeu que a maioria perdia o interesse, seguiu em frente. Em seguida, mostrou-lhes uma cornija com bisontes e mamutes. Avançaram lentamente e o sétimo ia assinalando outras marcas e alguns animais. Contudo, o local seguinte onde pararam era de facto extraordinário. Num painel enorme, viam-se dois cavalos a negro, lombo com lombo, com grandes pontos negros pintados junto à linha do contorno interior. Além disso, havia mais pontos e impressões de mãos em redor dos cavalos. Mas o elemento mais insólito era a cabeça do cavalo orientada para a direita. A cabeça pintada era um tanto pequena, mas estava feita sobre uma protuberância natural da rocha que parecia a cabeça de um cavalo e enquadrava a pintura. A própria forma da rocha indicara a um artista que ali devia pintar-se um cavalo. Ficaram impressionados. A primeira que já vira o painel sorriu para o sétimo. Sabes quem pintou isto? Inquiriu John O'Call. Um antepassado nosso, mas não distante. Permitam-me que vos mostre umas quantas coisas que talvez não sejam óbvias à primeira vista. disse o sétimo, aproximando-se do painel de pedra. Levantou a mão esquerda por cima do lombo do cavalo orientado nessa direção e dobrou o polegar. Quando manteve a mão junto ao contorno vermelho de uma mão, saltou à vista que o espaço em negativo não era a impressão exata de uma mão, mas sim de uma mão com o polegar dobrado. Agora que sabiam, viram vários contornos iguais com os polegares dobrados ao longo do lombo do cavalo situado à esquerda. Isso foi feito por quê? Indagou uma jovem acólita. Terias de perguntar ao autor, que era Zelandoni, respondeu o sétimo. Mas disseste que foi um antepassado? Sim, confirmou Zelandoni. Então esse antepassado caminha agora pelo outro mundo? Sim, e como posso perguntar-lhe? O sétimo limitou-se a sorrir para a jovem, que franziu o sobrolho. Escutaram-se algumas risadas, o que fez a jovem acólita corar. Não posso perguntar, pois não? Talvez quando aprenderes a caminhar pelo outro mundo, disse a primeira entre aqueles que serviam a mãe. Alguns Zelandónia são capazes de o fazer, como sabes, mas é muito perigoso. O sétimo mostrou-lhes muitas outras marcas e pinturas, incluindo uma figura humana com linhas que saíam ou entravam no corpo, parecidas com as que haviam visto no local sagrado da quarta caverna das Terras do Sul. Mas depois daqueles insólitos cavalos, nada parecia equiparável, exceto algumas formações rochosas, muito mais antigas do que qualquer das pinturas. Depois da visita ao local sagrado, a primeira estava impaciente e queria pôr-se novo em marcha. Todavia pensou que devia ficar um pouco mais para cumprir a sua função de primeira entre aqueles que serviam a grande mãe, sobretudo junto da Zelandónia. Tinham poucas ocasiões para estar com ela. Durante a refeição da noite, o sétimo foi procurar os visitantes. Sentou-se ao lado da primeira e sorriu. Depois falou em voz baixa. Não era um sussurro de cumplicidade, mas Ayla teve a certeza de que não ouviria se não estivesse sentada ao lado da primeira. Estivemos a falar de celebrar uma cerimónia especial na caverna sagrada esta noite e gostaria que a tua acólita e tu nos acompanhassem, se quiserem. A primeira dirigiu-lhe um sorriso de aprovação. Isso poderia dar maior interesse à decisão de prolongar a sua estada ali, pensou. Ayla, gostarias de assistir a essa cerimónia especial? Gostaria muito, respondeu Ayla. Virei buscar-vos mais tarde, disse o sétimo. Agasalhem-se bem. À noite refresca. O sétimo trouxeram umas tochas que acendeu na pequena fogueira. Quando partiram, precedeu a primeira e a Ayla, cada uma com a respectiva tocha. Jondalar viu-os seguir pelo caminho que conduzia à caverna sagrada. Sentiu-se tentado a segui-los, mas prometera tomar conta de John Ayla. Pelos vistos, Lobo sentiu a mesma inclinação e foi com eles. Contudo, pouco depois regressou ao acampamento. Também te mandou embora, disse Jondalar. O Lobo deixou escapar um suave ganido.